e não faz meu amor pagar pelo que eu fez. Não me julgue antes de me conhecer, você pode perder o amor da sua vida. DJ Ronaldinho, solta essas pedras no chão, segura minha mão, esquece a insegurança. Vai ver que entre eu e o seu ex não tem nenhuma semelhança. É o Felipe MP. Não tem nenhuma semelhança. Esse é o Felipe MP.